Começa agora o Quadrincast. Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. Then kick ass. I am Hellboy. I'm Batman. Quadrincast. Quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, nerds, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e um dos títulos do Zap me forçou a trocar o nome do meu livro. Meu nome é André Facas, eu sou oficialmente fiscal do mimimi da produção quadrinística brasileira. Aqui é o Léo Spy, eu ia escrever esse livro com o Leandro, mas agora a gente está ferrado. Meu nome é Emílio Barassal, eu sou convidado desse Quadrincast e eu sou aquele que deixou de ser pedra para virar vidraça. O Quadrincast de hoje é sobre produção nacional. Então, ao invés de indicar alguma fanfiction do site para que vocês possam estar se inspirando, pensando em mandar algum fanfiction pra gente, a gente quer incentivar vocês a mandarem seus próprios personagens, as suas próprias criações. Como a gente já disse em Quadrincasts anteriores, a gente tem uma seção que é a quadrinha autoral para esse tipo de material. E a gente quer ver novos escritores aí, lançando novos personagens. E se você acha que a quadrinha é um lugar legal para você estar iniciando a sua publicação, estamos aqui de portas abertas. Então é só enviar um e-mail para editorchefe@quadrim.com.br ou então entrar em contato com a gente através dos comentários lá na página da quadrim.com.br. Estamos aguardando por vocês. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. A gente foi mencionado essa semana também em vários outros podcasts. A gente foi mencionado no Dimensão Nerd 169 e aqui vai um agradecimento ao Eduardo Cosso, que escolheu o Quadrincast 9, né, o de remakes, como o melhor podcast da semana. Brigadão, Eduardo. A gente está sempre querendo melhorar aqui, fazer cada vez um podcast melhor. Também fomos citados no Ilha Temícera 24, na Calçada 58, o Radiofobia 71. Muito obrigado a todos vocês que citaram o Quadrincast. Valeu mesmo, gente. Também fomos mencionados no site Gerações Animes, que já tinham mencionado a gente anteriormente. Valeu a galera aí do Gerações Animes. Brigadão. Tivemos também uma série de e-mails. Vamos selecionar aqui alguns para poder repartir com vocês. Lembrando que para enviar um e-mail para a gente é só... O link está aí no post, mas a gente pede que vocês também enviem seus e-mails para quadrincast@quadrim.com.br. Nessa leitura de e-mails, a gente vai ter a presença da Nikita e do Vitor. Nikita, você já selecionou aí os seus e-mails para leitura? Então, vou começar lendo aqui o e-mail do nosso amigo Douglas Mussarella. Ele é do podcast Turma do Quiabo e recém-integrante da Quadrim. Ele fala que o que realmente achou interessante nem foram os remakes em si, né? Mas sim a questão de originalidade e o mercado que nós comentamos no Quadrincast passado. Sobre a originalidade, ele tem um ponto de vista bem parecido com o meu. Ele fala que não dá para criar algo do nada. O autor ele vai ser influenciado por uma ou outra questão à sua volta. Isso é fato. A diferença ela está na forma como a história vai ser apresentada para o público. E ele cita também a abordagem na questão do mercado, que hoje a produção de qualquer mídia, independente de quadrinhos, cinema, livro, em sua maioria ela é feita para venda. A preocupação ela está em agradar um número maior de pessoas e não a mais exigente. Acho que é o nosso caso aqui, né? Nós somos o público, vamos dizer assim, o público exigente. E não é assim, o foco, por exemplo, da questão da produção de quadrinhos para o cinema, por exemplo. Ele fala que, inclusive, as fanfictions seriam uma forma que nós encontramos de suprir essa parte que o mercado não cobre. E nessa parte eu concordo totalmente com ele, né? Se a Panini não faz o favor de publicar o Darkness, então eu vou lá e escrevo a fanfiction dele. Outro e-mail que a gente teve também foi do Marcos, o gênio do mal aí, que já é nosso parceiro do podcast Internet de Escada. O que ele falou foi basicamente que achou um pouquinho grande o episódio. Eu acho que uma hora e meia tá uma duração legal para um podcast, né? E que ele adoraria ver uma refilmagem de Caverna do Dragão. Quem não gostaria de ver uma refilmagem de Caverna do Dragão, né? É, ele diz também que nós somos o segundo podcast de quadrinhos favorito dele. Não vou nem perguntar qual foi o primeiro. O João Norberto, do Universo Nova Frequência, também mandou um e-mail pra gente recheado aqui de remakes que ele gostaria de ver, né? Brave Star, Dinosaurs, Visionários, Polyposition, cara, isso é sensacional, lembro disso. Jace, Mask, o Jace tinha uma música também, a música de abertura do Jace era muito show de bola. E o desenho do Batman 1, ele disse que achou legal, né, que mostra o Batman muito mais humano e falho, né, do que o fodão de sempre. O Vitor chegou até a comentar isso durante a gravação mesmo do podcast. O Henrique Bartolo, do podcast Brasil 360, né, que é sobre Xbox 360, ele achou maneiraço o nosso podcast sobre remakes e mandou um abração pra todos. Um abraço pra todo mundo aí do podcast Brasil 360 também. A gente recebeu um e-mail de um parceiro nosso amigo Otávio Aragão também. Ele tá dizendo que adorou o último Quadrincast, mas tá nos dando um puxão de orelha porque a série do Batman do Adam West era dos anos 60 e não 70. Então é uma puxada de orelha aí. Ele tá dizendo também que a segunda versão do He-Man era infinitamente superior ao original, porque ela não era piegas, tinha umas sacadas legais referentes à identidade secreta. Eu concordo, os três episódios que eu vi eu também achei muito melhor que toda a série original. E aí ele fala do Johnny Quest, que diz que pra virar filme live action seria muito melhor, insuperável. E ele diz que quem não curtiu o Johnny Quest deveria ver de novo. Eu até concordo. Eu, inclusive, não foi por esse meio, mas coincidentemente eu comprei o meu box da primeira temporada de Johnny Quest. Ele tá dizendo que a grande inspiração do desenho do Johnny Quest foi o ilustrador Doug Whitley. E o desenvolvimento dos personagens pelo Alex Toth teve também a inspiração do Doc Savage, o grande herói dos pulps, Terra e os Piratas, que é uma série do Milton Caniff, e principalmente do Tom Swift Jr., que é uma série de novelas de ficção científica dos anos 50 e 60. E ele termina dizendo que depois do Tintin, bem que o Spielberg podia fazer um filme do Johnny Quest. E eu acho uma ótima ideia. Falando em Tintin, bom, deixa eu ficar quieto. A gente teve também uma série de comentários no próprio site, quadrim.com.br. Você também pode entrar lá através do quadrimcast.com.br. O João Norberto Silva, do Universo Nova Frequência, a gente já leu um e-mail dele, mas tudo bem, vamos ler o comentário que ele deixou aqui pra gente, dizendo que, criticando a gente por ter chamado Tartarugas Ninjas de mangá, ter falado Kevin Feige, o som do burrinho ficou bem apropriado, né? Parabéns, facas. E falando novamente Dinosaurs e Brave Star, todo mundo gosta desse negócio, cara. Brave Star eu não curtia tanto assim, não. Dinosaurs eu achei que só o Luiz gostava. Nem conheço. E disse que o Paleto extraviou. Extraviou porcaria nenhuma. Daqui a pouco você tá sendo processado. Extraviou tem multa, tem outros meios de pagar. Pô, vai na internet e imprime de novo. É claro, se até 30 dias não houver o pagamento, a gente manda de volta. O Wellington Magaren também nos manda um comentário dizendo que ele detestou todos esses remakes novos, porque ele disse que é como tentar substituir o Pica-Pau clássico pela versão retardada, politicamente correta do novo Pica-Pau. Ele pega pesado contra o coitado do Pica-Pau. Nem tanto, que isso. Ele disse que o He-Man novo conseguiu ser pior que o antigo, que já não era lá essas coisas, e que esse Thundercats ele assistiu um episódio e largou de mão, mas o velho fica bom lá pelo meio. Coincidentemente, ele disse que Brave Star também seria fantástico se houvesse um remake. Não é possível. Brave Star é uma unanimidade, cara. Não é possível que existam tantos fãs de Brave Star aqui. Eu achei que o Facas era o único que gostava dessa porcaria. Não, aguardem um quadrincast especial sobre Brave Star. 4 horas de duração pra atender a todos. O Josélio, do site Geração Animes, achou Thundercats 2011 ótimo e disse que Caverna do Dragão seria um sonho de todos nós. Pô, alguém tem que fazer isso, pelo amor de Deus. E concordo totalmente com ele quando ele diz: cala a boca, Optimus Prime, Galvão Bueno de Rodas. Galvão Bueno de Rodas. Isso é uma falta melhor de definição ever. Isso é uma falta de respeito com o Optimus Prime, que já é um senhor. O pessoal do Só Não Pode Tirar Um diz que o episódio ficou show. E eles fazem a sugestão de que no final nós fizéssemos uma despedida. Que ficou meio abrupto, no final quase um coito interrompido. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, é que na verdade, esse em especial, a gente teve um problema técnico e realmente ficou cortado ali no meio, então pedimos desculpas a todos os ouvintes. E nós tivemos aqui também uma mulher comentando, né, quase não tem, e ela tem ouvido e tem adorado bastante, ela se informa, e diz que a gente traz muita alegria para ela, a gente leva muita alegria para ela, e só um adendo, é minha sogra, mãe do Léo Spy, que também está escutando o Quadrincast e fazendo os comentários dela. Ah, porra, Léo, mãe é sacanagem, Léo. Pra deixar em janeiro que ela vai tirar férias, vai poder escutar tudo. putz, minha mãe também deve adorar o Quadrincast. Não basta o Léo ter dado trabalho quando era criança, né? Tem que dar trabalho agora. Eu falei pra minha mãe escutar o Quadrincast, ela riu. É, minha mãe faria o mesmo. Minha cara, na verdade. Tá bom. E a gente agradece a todo mundo que retuitou, que assistiu ou não esses desenhos aí dos quais a gente falou. Enfim, todo mundo que ajudou a divulgar o último Quadrincast Remakes. E agora a gente vai fazer um quadrinho comenta todo especial nesse Quadrincast sobre produção nacional. Vamos falar sobre o álbum Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, recém-lançado aí pelo Otávio Aragão, autor do projeto Intempol. E em seguida a gente conversa com Emílio Barassal, que vocês já conhecem do Quadrincast 5, esteve aqui falando sobre o reboot da DC, e ele vai falar sobre o Zap HQ. O que, que é o Zap HQ? Bom, continua escutando a gente aí que vocês vão saber. O álbum Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira foi recém-lançado e a Quadrim teve a honra de estar presente lá através de, desse digníssimo apresentador e mais o Léo Spy e a Nikita. Estivemos lá batendo um papo com o Otávio Aragão, autor da série, autor do projeto Intempol, né? Já teve livro, outros álbuns, né? E agora ele está lançando o álbum Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira. A gente pôde bater um papinho com ele, então quem quiser escutar o nosso papinho, vamos colocar agora para vocês. Como é que vocês fazem no podcast? Aqui é o Otávio Aragão, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Então é o seguinte, sobre a produção do álbum, eu tenho falado isso sempre, o conto já foi publicado antes e eu dei o conto pro Manuel ler, o ilustrador, e eu perguntei, ele quer desenhar isso aí? Ele, ah tá, levou uma semana para me responder, aí disse, ah vamos fazer e tal. Só que a gente não tinha editora, não tinha planejamento, não tinha nada. Aí ele me falou, e o roteiro, mestre, como é que vai ser? Eu também não tinha tempo, falei, olha, faz o seguinte, você não leu o conto, lê, sabe como é que é a história? Sabe, sei, então faz aí. Ele fazia as páginas, ele escaneava as páginas a lápis, me mandava, aí eu, muda esse quadro, esse personagem tá troncho, olha a anatomia aqui, a luz e sombra não tá boa, moda. Aí eu fazia um RAF e mandava pra ele. Aí ele, ah tá, entendi. Aí voltava, aí modelo de carro, qual carro que o senhor quer? Um Pontiac, como é que é Pontiac? Vamos ver, qual o ângulo, entendeu? É por aí, foi assim, foi uma coisa insana, de certa maneira. A gente fez 10 páginas completinhas, nanquim, tudo bonitinho. Aí pensamos assim, vamos fazer o quê? Vamos fazer um book trailer. A gente fez um clipe e eu chamei outras alunas minhas, né, e elas montaram, filmaram aquelas poucas páginas que havia. Peguei a trilha sonora do Adelmar Reis, que era o baixista da minha banda e tinha feito um tema pra Intempol há bilênios atrás, né? Aí a gente pegou, botou aquele tema ali e o book trailer ficou fechadinho. A gente apresentou o book trailer na Fantastic Con de 2008 e foi, olha, vai sair uma nova HQ da Intempol, já está prontinha, não sei o quê. Não tava nada pronto, né? Só tinha o book trailer. Aí, mas a impressão é que conta, hein? A Draco me procurou. Tem alguma coisa pra nós aí? Eu, claro. Óbvio que tem alguma coisa. Tem um álbum e quadrinhos. Ah, que maneiro! Cadê ele? Veja bem. Olha isto aqui. Aí eu mostrei o trailer. O cara, uau, demais! Nós temos 10 páginas. Aí, pum, mostrei 10 páginas com o projeto. E ele comprou as 10 páginas com o projeto. Eu fui o último a ver a criança, né? Porque o editor, que foi o parteiro, né? Pegou na gráfica. Aí ele fotografou, botou no Facebook. Aí eu vi na mão dele no Facebook. Aí o ilustrador comprou uma parte para levar pro FIC de Belo Horizonte, que eu não pude ir. Aí o ilustrador recebeu o material todo e me falava pelo Facebook. Ah, tá ótimo, tá legal, ou não, não tá, gostei disso, não gostei daquilo, não sei o que, vai, eu nada. Eu que inventei o conceito, eu que escrevi a história, eu que arranjei todo mundo, botei todo mundo, é nada. E aí eu, por favor, será possível? Será que dava para vocês me enviarem pelo menos um mísero exemplar desta porcaria que eu fiz? O meu editor, não, tudo bem, mas é que eu vou atender vocês depois de eu atender aos pedidos feitos pela internet. Quando eu vim aqui, o pessoal da Blux me chamou pra fazer entrevista, pra botar no blog da Blux, né? Aí eu vim aqui, assim, será que já tem na Blux? Eu sabia que eles tinham pedido, claro, né? Ia ser o lançamento. Será que já tá lá? Aí eu chego aqui, tá ele no stand. Tá vendendo! Aí eu peguei. Aí uma merda, você vai fazer entrevista? Aí, pô, peguei pra fazer a entrevista, cara, assim, né? Tremelicando. Porque, pô, como é que eu vou falar, cara? O ideal era você ler, ser crítico, ser frio, ficar frio no negócio, né? Eu peguei e fui pra entrevista, fui fechado. Cheguei na entrevista, botei na mesa e ficava olhando. Tudo tremendo, é um inferno. Aí outro dia o pessoal me mandou um e-mail falando assim, pô, deu pra ver que lágrimas chegaram aos seus olhos na hora que você tava dando a entrevista. Eu, não, era de ódio. Era de ódio de eu não poder esmurrar alguém. E agora a opinião de vocês, que já pegaram o álbum em mãos, que já leram. Qual a opinião? O que vocês acharam do álbum em si? E sem spoilers, por favor, a gente não quer sacanear o cara, né? Cara, eu gostei. Eu gostei. O álbum, ele começa com uma história... Ele começa e fecha com uma história paralela, a história principal, que só serviu para me deixar muito mais interessado no universo em tempo. Então, acho que cumpriu muito bem o papel. Vou cair no lugar comum dizer que é muito interessante ver um álbum em quadrinhos de ficção científica passado no Brasil. Não porque eu seja ufanista, não porque eu seja super patriota com produção cultural, mas porque é legal ver que dá sim para fazer uma história ambientada no Brasil, na realidade brasileira, sem precisar emular tudo que é feito nos Estados Unidos, mas sem deixar de lado aqueles conceitos que a gente gosta e funciona. Então acho que nesse ponto aí o Otávio foi bem feliz. Ele faz uma história que se passa no Carnaval do Rio de Janeiro, daí o título, né, para tudo se acabar na quarta-feira. E ele faz bem feito. Os diálogos eu achei bem, bem interessantes. Eu acho que ficou uma história de ficção científica brasileira tão próxima da realidade quanto a ficção científica permite. Eu li, achei muito legal, nunca tinha lido nada do Otávio, achei bem estilo mesmo de história que eu gosto, policial, ficção, achei os desenhos do Manuel Ricardo muito legais também, só que eu achei que os desenhos e o tipo de história não combinam. Quando eu ia lendo essa história, me vinha sempre a imagem... Dos desenhos do Eduardo Risso, daquele Sem Balas. Eu acho que é aquele tipo de desenho que ia ficar perfeito pro estilo de história dessa graphic novel do Otávio. Você acha que o traço tinha que ser um pouco mais adulto, é isso? Sim, sim. Foi justamente isso. Eu achei que algumas expressões dos personagens às vezes ficavam meio adolescentes. Algumas coisas às vezes me lembravam a parte adolescente da Turma da Mônica. E eu achei que isso não casou com a história. Não que o Manuel Ricardo, pô, é um puta desenhista. Mas eu acho que não teve muito a ver com o tipo de história, o traço dele. Mas ele tem um traço bem ágil, né? E a história, ela é ágil. Ela pula de um ponto para outro. Ela introduz uma situação atrás da outra. Nesse ponto, eu concordo contigo. Eu acho que merecia não, mas eu acho que um traço mais pulp talvez fosse mais a cara do texto, porque a Sem Balas é bem pulp, né, ele é bem, é quase, não é parecido com Sin City, mas é nessa linha. Eu concordo, mas eu acho que o mérito do Manuel Ricardo aí é ter conseguido traduzir muita coisa que tem na história, que é difícil, quando o ouvinte for ler vai perceber que o Otávio coloca um monte de elementos na história, aparentemente dispersos, e o Manuel tem que se virar pra traduzir isso. Sim, visualmente. Não é essa parte que eu estou falando, eu estava falando da parte dos personagens. Eu olhar pro personagem e lembrar de um personagem adolescente da Turma da Mônica e não de um gangster, e não de um policial, entendeu? Falando assim, as características dos personagens, eles ficaram meio infantilizadas. Mas isso é uma questão de... eu concordo com você, mas isso é uma questão de estilo, né? O cara tem um estilo. Não é que seja ruim o desenho dele. É que não, o estilo dele, você achou que não casou. Não, eu não estou querendo dizer que ele é ruim. Longe de mim isso. O que eu quis dizer é que o estilo de desenho do Manuel Ricardo, o estilo dos traços de pessoas dele, não tem a ver... Eu achei que não casou com o estilo de história apresentada. Não foi, por exemplo, que nem a cena que aparece a menina lá no desfilando. Aquele, o estilo de desenho ali ficou legal dela. Entendeu? Então, isso foi só o detalhe, né, que eu achei que faltou. Foi assim, os traços das pessoas. Vamos dizer assim, a narrativa do Manuel Ricardo, o desenho dele, vamos dizer assim, ele narrando a história no desenho. Porra, ficou muito foda, muito legal. Mas as expressões, os rostos das pessoas, em determinados momentos, ficaram infantilizados. Bom, eu acho, assim, que... Eu entendi o que você quis dizer com isso, mas é que eu acho que, pelo menos uma coisa eu posso dizer, é que eu acho que isso não afetou o storytelling, né? Aquela coisa de você... A sequência, você consegue pegar bem. Eu acho que o Manuel Ricardo conseguiu... É isso que o Vitor quis dizer, né? Conseguiu contar bem, fazer uma sequência legal. Você vai perceber... Ah, sim! Que eu acho que é o mais difícil de se conseguir fazer. Mas isso que ele está dizendo também é alguém que desenha, no máximo... palitinhos e uma bolinha. Não, mas é, o fato de você não saber desenhar não quer saber que você não saiba ler e que você não tenha anos de, porra, de história em quadrinho. Você sabe identificar isso. Mas, por exemplo, eu achei é legal você ver no desenho uma coisa complexa, né? Falar sobre mundos paralelos, viagem no tempo, é uma coisa complexa. E o Manuel Ricardo, ele no traço dele, assim, vamos dizer assim, não foi só a história do Otávio que fez a gente entender como é que funcionava, os traços dele também, né? Então, assim, até porque tem muitos detalhes que não, diferentemente de um livro, tem muita coisa que não é explicada por escrito. Isso, tem muita coisa que você tem que pegar dos desenhos mesmo, é uma história em quadrinhos, é característico, isso, né? Tem muita, até sobre o contexto da história, tem algumas referências visuais que você vai pegando para se situar sobre o que esse personagem está falando, porque a história... E essa parte ficou perfeita. É, então, a história tem um ar todo misterioso, né? Em nenhum momento fica muito explicado, muito claro quem é essa organização, em tempo, o que está acontecendo, isso o desenho vai ajudando a construir. Eu achei bacana por isso, mas com essa crítica no sentido... bom da palavra crítica, eu fui dar uma olhada e eu achei o traço do Manuel Ricardo experimental em alguns quadros. Você vê que ele está tentando definir um estilo que seria mais interessante para essa história. Por isso que eu acho que em alguns momentos ela transita entre o infantil, entre um estilo bem rascunhado, bem rachurado, entre um estilo ultraviolento, né, característico até da... das histórias em quadrinhos do Frank Miller, que você vê miolos voando cada vez que alguém toma um tiro. Eu acho que o Manuel Ricardo tá meio que tentando se adaptar ao estilo do Otávio. De repente, num segundo trabalho, se eles forem trabalhar juntos, eu acho que de repente a gente vai ver uma evolução nesse sentido. A gente ouviu o Otávio falando aí, né? Ele muitas vezes ele até, de certa forma, opinava, né? Lógico, ele é roteirista, ele vai dar a opinião dele no traço, né? Diz, não, isso aqui não ficou legal assim... Vamos não, apenas isso, né, Leandro? O Otávio, ele é professor de desenho, né? Então, ele tá mais do que... Com certeza ele... Gente, apaga tudo isso que eu falei. Apaga tudo isso que eu falei. Agora já era. O cara é professor universitário de desenho, né? Porra, eu tô aqui... Ai, gente... Não, mas não foi ele que desenhou, pô? Eu sei, mas tu lembra que ele fala, né, que o Manuel Ricardo mandava pra ele, ele olhava e falava, não, tira isso, bota aquilo, não sei o quê. Então, de qualquer forma, ele tem opinião, né? O roteiro em si, tem alguma coisa que vocês gostariam de destacar mais, que chamou mais a atenção de vocês no roteiro? Eu vou falar então a minha, o que mais me chamou a atenção, mas aí é porque eu conheço o Otávio, eu sei que o Otávio é fã de Alan Moore, e mais especialmente uma série do Alan Moore chamada, aí é que tá, eu nunca sei como pronunciar direito, Prometheia, é assim que eu falo, não sei se, mas eu acho que todo mundo vai saber de qual série que eu tô falando. Prometheia? É, Prometheia, ou seja lá como se pronuncia isso. É, que tem muito de metalinguagem, né? Aquela história do universo ficcional que existe e tal. E tudo isso ele retrata no Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira. A série já começa com isso, né? Não quero dar spoilers, mas tem uma grande homenagem nas primeiras páginas do texto, né? E uma grande homenagem a um mestre dos quadrinhos e a um personagem ícone dos quadrinhos também. E termina também um pouco abordando isso daí, né? Trazendo novamente aqueles personagens que apareceram nas primeiras páginas. Elas aparecem novamente lá no finalzinho. E uma coisa que você percebe no estilo dele, que realmente, pelo menos nesse caso, né? Que eu percebi bastante também, ele pegando esses elementos durante a história mesmo, né? Esses elementos da... Leandro, corrija-me se eu estiver errado. Em Tempol é anterior a Prometheia. Polêmico isso, hein? Polêmico. Não, eu não tô dizendo... Teria Alan Moore plagiado o Otávio Aragão? Não é disso que eu tô falando. A Intempol, sim. anterior a Prometeu. Mas essa história, toda a questão do... É porque a gente não pode dar muitos spoilers aqui, mas toda essa história de um universo ficcional que... As mitosferas, né? Exatamente, as mitosferas, e quem lê o álbum vai entender do que a gente está falando. As mitosferas é uma coisa bem prometia, ou sei lá o quê, que não estava no conceito original da Interpol. Aí daqui a pouco a gente recebeu... Então já houve uma boa evolução, né? Porque, assim, foi o primeiro contato que eu tenho com o projeto Interpol, né? Eu gostei bastante. E eu acho, assim, que se a gente parar para pensar simplesmente uma polícia no tempo, eu acho que já existiram outras histórias relacionadas a esse tema. E o Otávio, não sei os trabalhos anteriores, o Otávio vai me xingar agora, que ele sempre ouve o Quadrincast. Mas com este álbum ele conseguiu expandir totalmente o conceito, né? Não apenas o tempo como realidades paralelas, alternativas, quanto mundos ficcionais. Então não tem limite porque isso pode fazer, né? Eu acho isso é muito bom. Não, eu achei esse álbum, dentro do que o Léo falou também, é o meu primeiro contato com o projeto Interpol, e eu fiquei com um bom gostinho de quero mais, viu? Eu até perguntei pro Otávio no Twitter, ele me respondeu para eu procurar o Long Yesterday, que é um outro álbum também que trabalha com a Interpol. Já procurei, já comprei, e eu achei bacana por isso, porque acho que até o título deveria ser Pra Tudo Começar na Quinta-feira, então. Porque dá vontade de ver como é que essa história, não só a história principal, como a história desse projeto Interpol aí vai se desenvolver. Eu até sacaneei o Otávio no Twitter, né, porque Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, o lançamento foi numa quinta. Erro de marketing, não é do autor. Paradoxo temporal. Mas shame on you, todos vocês, como é que pode? Otávio Aragão, um dos fundadores da Quadrinho, vocês agora foram tomar contato com o projeto Interpol. Mas assim, no início, o que a gente, ele já falou isso em algumas outras entrevistas, mas você percebe que no início a ideia era que tivesse uma polícia temporal, e como o Léo falou, já tiveram várias por aí. Só que a que ele criou, né, era uma polícia com uma ramificação mais brasileira, com um jeitinho mais brasileiro, e, para usar a terminologia do Tropa de Elite, né, funcionando dentro de um sistema, né? E é assim que é a Interpol, não tem nada daquela coisa politicamente correta de ficar resolvendo paradoxos temporais por aí, não. Não chega a ser que nem aquele time cop do Van Damme, então. É justamente, funcionando dentro do sistema brasileiro, né? Exatamente, é uma polícia, não que só tenham brasileiros, mas que é uma política que segue os princípios mais ou menos do que seria uma polícia brasileira aqui. Eles até terceirizam, né? Pois é, né? Terceirizam as ações lá para o tal da Megido, e aí é uma das outras coisas que o Otávio vai inserindo no meio da história. Não, e vale um comentário, assim, não dando spoilers, que o Otávio soube trabalhar bem a parte, assim, da viagem no tempo mesmo, porque tem um fato que ocorre na história, que você fica aquele mistério, né, quem fez isso, por quê, né, qual o motivo, e a viagem no tempo brinca com isso, né. Você não sabia, isso aconteceu por causa disso, daquilo, e você, pô, a princípio você, não é possível, mas depois, não, até que faz um certo sentido, né, num contexto maior. Eu acho que o Otávio foi muito feliz, assim, né, nessa parte. Ele trabalha com uma ferramenta divertida de viagem no tempo, que é essa inversão entre causa e efeito, né, que o efeito é a causa e vice-versa, pra ficar na redundância. Isso é bacana mesmo. Um evento lá do futuro acaba desencadeando um evento no passado que vai desencadear o evento futuro. Esse meio que loop temporal é bem bacana. E viagem no tempo é um conceito difícil de trabalhar, não é todo mundo que consegue fazer isso sem criar inconsistências ou mesmo fugir das próprias regras. Porque como é um conceito ficcional, eu acho que o legal é isso, é você estabelecer quais são as regras na qual o seu mundo ficcional funciona, quais são as leis da física que você vai aplicar, quais você não vai aplicar, e você contar sua história dentro dessas regras. Eu acho que o Otávio consegue isso. Ele não fica naquele roteirismo de querer resolver tudo. Esse evento que o Léo mencionou, que acontece no começo do livro, que depois vai se resolver no final, não é gratuito, ele tem um motivo para estar lá. Então isso que eu achei bacana. É ficção científica das boas. Quem gosta de ver algo que faça sentido, dentro de um contexto verossímil, claro, não é um livro de ciência, eu acho que é uma boa indicação. Mas é justamente a ficção científica, quando o autor ele tenta explicar muito, acaba ficando chato. E não foi o que aconteceu. É, a questão não foi que ele tentar explicar tudo. Ele fez aquilo ali dentro da história, né? Ele deu a explicação que precisava, vamos dizer. Acho que foi a explicação que precisava. Uma pena que não dá pra gente falar dá pra dar spoiler, porque realmente assim, o desfecho é justamente o que eu mais gostei. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, não, porque senão o pessoal, porra, isso não é spoiler, mas porra. Eu acho morre alguém, hein? Já vou avisando. Morre alguém importante. Bom, eu acho que a gente pode fechar aqui, agradecendo a oportunidade que o Otávio deu pra gente estar falando com ele. A gente pode dizer isso aqui, né? A opinião geral é de que a história é muito boa e que vale a pena vocês darem uma olhada, procurarem aí no site da, acho que é a Editora Draco. Vale um comentário de que, assim, a gente muitas vezes tem preconceito com quadrinho brasileiro, né? E a gente, eu tô me incluindo nessa. E é um bom álbum, né? É um preço super acessível, não tá caro, né? A gente comprou no lançamento, não sei se o preço é diferenciado, é um pouco mais de R$20. Vale muito a pena para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de quadrinhos, né? E para quem tem interesse nesse projeto em Tempol, que assim, com o sucesso desse álbum, que vai fazer com certeza, né, só tende a crescer mais ainda, lançar novos quadrinhos, né, novas coletâneas de contos, de histórias, né? É, e não foi só a gente da quadrinha que comprou, viu? O Otávio falou no Twitter que esgotou a primeira impressão. Então alguma coisa eles estão fazendo certo. Uma coisa, no lançamento a gente percebeu, levaram apenas 30 edições para lá, que se esgotaram, sei lá, uma hora que começou o evento já tinha esgotado tudo. Quer dizer, realmente o pessoal está correndo atrás. Então, se vocês estão escutando esse Quadrincast e querem saber o que é esse projeto em Tempol, querem ler o Pra Tudo Se Acabar na quarta-feira, corram, não percam tempo, porque daqui a pouco esgota e vocês não vão ter mais. E o meu não vendo. Hoje, como a gente já tinha dito no Quadrincast 5, a gente convida novamente o Emílio Barassal, que esteve com a gente aqui falando sobre o reboot da DC, para falar hoje sobre a obra dele, né? O Zap HQ. Emílio, fala um pouquinho pra gente, assim, dá pelo menos uma introduçãozinha aí sobre o que é o Zap, qual a ideia por trás desse projeto. O Zap HQ, ele nasceu simplesmente da vontade de se quebrar um paradigma, que é aquele grande paradigma de que, por que que super-herói não dá certo no Brasil? Será mesmo que é impossível achar uma fórmula de fazer isso dar certo, de fazer essas coisas acontecerem? E o Zap HQ, ele surgiu assim, na verdade, ele surgiu em 2002, e depois de 6 anos de estudos, de pesquisas, ou seja, em 2008, que eu fui começar a correr atrás de gente que pudesse fazer a coisa se tornar cada vez mais real. Correr atrás de desenhista, de finalista, toda a equipe criativa que é necessária para fazer uma história em quadrinhos. Então, basicamente, ele começou com uma vontade de fazer super-heróis nacionais. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou aí na produção desse projeto? Eu só revelei que o Zap HQ existia em 2008, quando eu fui começar a buscar as pessoas. Então, de 2002 a 2008, eu não falei pra ninguém que existia o Zap HQ. Era só eu. Por conta disso, de eu não ter revelado pra ninguém esse tempo todo, a dificuldade inicial não existia. O que rolava era a pesquisa que eu tava fazendo. Então, nesses 6 anos, eu conversei com jornalistas, filósofos, psicólogos, historiadores, militares, todo tipo de profissional que pudesse me dar a seguinte resposta. O que é o povo brasileiro? Do que o brasileiro é feito? Quais são as características desse povo? Eu fui pesquisar todos os aspectos do brasileiro, do Brasil, para tentar achar os prós e os contras de por que heróis não poderiam funcionar no Brasil. Por exemplo, especialista em mitologia, o Joseph Campbell, todo mundo conhece. Segundo os estudos dele, toda a sociedade, em maior ou menor grau, precisa de heróis, tá? A figura do herói clássico, alguém que é um pouco acima da média e faz aquilo que todo o resto gostaria de poder fazer, de superar aqueles obstáculos, sair daquela coisa mundana. Toda a sociedade precisa. Quando eu vi isso, eu fui buscar nessas pesquisas, pegar nas respostas deles, assim, o que tipo de coisa mostraria que o Brasil necessita de heróis. É como no caso do Tropa de Elite. Chegou a Tropa de Elite, eu sou do O Tropa de Elite apareceu e ele calou a boca de todo mundo que achava que o Brasil não poderia fazer cinema de primeiro mundo, que não poderia fazer cinema blockbuster e ainda ter conteúdo. Essa comparação é bem pertinente, como você disse, né? Muita gente não acreditava que o Brasil fosse capaz de fazer um filme de ação, né, com conteúdo, mas que também tivesse seu lado para atrair o público que gosta de filmes de ação, de filmes de Hollywood, etc. Eu acho que o mesmo a gente pode falar dos quadrinhos, né? A gente não pode negar, eu pelo menos vejo isso, é que grande parte das tentativas brasileiras no campo de super-heróis não foram bem sucedidas. Mas eu acho que isso foi por conta da falta de terem um direcionamento legal, como eram com os filmes antes. E Tropa de Elite serviu pra mostrar que não precisa ser sempre assim. Eu acho que grande parte disso, cara, de qualquer tipo de iniciativa cultural brasileira, é que ela é muito mal pensada. Você parte de alguns pressupostos que, às vezes, não são verdade. Você vê que todo filme humorístico antigo parecia um quadro de Zorra Total. Não tem uma linguagem cinematográfica ou mesmo quadrinhos, né? É o único grande exemplo de quadrinho que realmente deu certo, foi pensado e que, assim, na proposta que fez que detona é a Turma da Mônica. Mas você não acha também que o diferencial disso daí pode ser justamente isso aí que o Emílio falou? Ele passou praticamente 6 anos do projeto só pesquisando, procurando entender qual a melhor forma de apresentar esses personagens, quais são os personagens que o público quer. Aí, o Emílio, ele foi buscar meio que a alma do brasileiro. Uma coisa que, cara, acho que todo mundo falha nisso. Esse ano eu encontrei com o Maurício de Souza 4 vezes. E eu conversei com ele justamente desse lance de super-heróis. Ele disse que daqui a algum tempo ele mesmo quer entrar no ramo de super-heróis, quer fazer os heróis dele. Se vier só o super-homão, tá ótimo, velho. Não, mas ele quer fazer sério mesmo. Conversei com ele o esquema das pesquisas do Zap HQ, e quando ele tinha perguntado sobre lance de super-heróis no Brasil, ele tinha me falado que o que falta é o pessoal pensar na pesquisa, fazer um estudo muito aprofundado antes de criar qualquer coisa, de que precisa pensar de uma forma mercadológica também, precisa ter uma estratégia de marketing. E quando eu conversei sobre minhas pesquisas com ele, foi dele que partiu o maior incentivo que eu já tive. Ele falou: finalmente alguém pensou por esse lado, que bom que apareceu alguém que está pensando dessa forma. Você está no caminho certo, continua. Bom, né? Incentivo desses vindo do Maurício, né? Só do Maurício, né? Tem certas coisas que, tipo, se você começar a prestar atenção nos sites de notícia hoje, se você começar você a filtrar o tipo de notícia que dá pra usar em história em quadrinhos, você vai ver muita coisa que é factível de acontecer no Brasil. E isso é algo que, pra ajudar na credibilidade das histórias do Zap HQ, quando as histórias começarem a ser publicadas e o site oficial estiver no ar, vamos dizer assim, ah, chegou Anarquia 1 na sua mão. Quando ela for publicada, no site do Zap HQ, vão estar lá os links de notícias de coisas que eu usei pra aparecer naquele capítulo 1. Então, quando você olhar e falar, ah, isso aqui não é possível, isso aqui no Brasil não rola, mas você entra lá no site, tá lá, Anarquia 1, as ideias de história. E você clica e vai te redirecionar pra uma notícia do UOL, pra uma notícia da Folha, e você vai olhar e falar, caramba, ele usou isso aqui nessa história tal. Pô, o negócio aconteceu. Então, eu vou usar a mídia pra dar embasamento, pra dar credibilidade pras histórias. Basicamente é isso. Emílio, já que a gente já falou do site, vamos já puxar pra essa vertente. O Zap, ele vai ter uma versão online, que muita gente, até pessoal que brinca de mandinar aí com o futuro dos quadrinhos, fala que o próprio quadrinho digital vai permitir esse tipo de coisa direto, né? Por exemplo, é mencionado um caso de corrupção ativa. O cara pode clicar no próprio asterisco, teoricamente, né? O clássico asterisco do editor, clica ali e ele redireciona automaticamente pra uma página de onde fala do assunto. Exatamente, é isso mesmo. Deixa eu só complementar essa pergunta. pergunta aí do Facas, porque essa era uma dúvida que eu e o Léo também estávamos conversando um pouco antes de começar aqui o Quadrincast, e a gente estava falando justamente sobre qual seria a forma de publicação do Zap HQ, né? Quais são as suas ideias aí, o que você planeja? Você imagina que o Zap HQ ele vai ter só uma versão digital? Você pretende lançar ele também em formato de revista? O que você está planejando para o Zap HQ? Eu tenho um caminho bem traçado para a ideia de publicação, só que tem algumas coisas que fogem ao meu controle porque depende de outras. Por que depende de outras? Eu quero que saia tanto no papel quanto no digital, que um ajude o outro, exatamente como a DC e a Marvel fazem hoje, que isso. Seja no mesmo dia, que não seja, mas a gente vai fazer os dois. Qual é a parte que não depende da gente, do pessoal do Zap? É que é o seguinte, para sair impresso, nós estamos procurando editoras. Nós estamos conversando com editoras, né, várias editoras brasileiras, e cada editora tem sua política editorial. O pessoal da Abril tem sua política editorial, o pessoal da Gal tem sua política editorial, da Panini tem a sua. Então, cada um tem sua preferência de como publicar quadrinhos. Como, assim, eu não sei ainda com quem o Zap HQ vai fechar, eu não vou poder te dizer exatamente como, de que maneira vai sair. Se vai sair mensal, se vai sair encadernado, se vai sair em série, como é que vai sair? Já pensando nisso, eu procurei formatar as histórias e conversando muito com os outros roteiristas que entraram no projeto, de criar, escrever as histórias de forma que, quem preferir mensal, a gente vai poder publicar sem muitas alterações. Quem preferir encadernado, a mesma coisa. Quem preferir minissérie, a mesma coisa. Ou seja, com mínimas alterações, o Zap HQ vai poder ser publicado em qualquer formato que o editor quiser. Quando fechar com uma editora, aí vão dizer, vai, eu fechei com a editora X. Aí eu vou conversar com o editor dessa editora e falar, ó, a gente também quer digital. Que estratégia, qual é a ideia que você tem pra gente fazer vendas digitais, não só não causar danos à venda impressa, como também ajudar? Qual é o seu posicionamento? E aí, conversando com o editor, a gente vai ver o que faz com a parte digital. O fato é, um leitor digital nós já desenvolvemos, já temos um leitor digital que funciona no computador, no iPhone, no iPad. E estamos desenvolvendo um leitor, essa é uma versão desse nosso leitor, para que ele funcione na Xbox Live. Porque a gente está começando a conversar com a Microsoft para você, através do seu Xbox, você usar a televisão como um leitor. Isso aí muito me interessa, hein? Cara, ele é tão preguiçoso, velho, que ele vai, tipo, entre uma partida e outra, ele vai ver a gibi, não vai nem se mexer mais. Cara. Não, acabou, vai ficar com 250 quilos, cara. Daqui o Léo vai bater o recorde do mexicano lá, que tem 560 quilos. Parece o Jabba the Hutt, velho. E esse lance de você ler um quadrinho da mesma forma que você lê no iPad ou no computador, lê na televisão através do videogame, eu não vi em lugar nenhum. Eu sei de um projeto que tem para o PSP. Isso eu sei que existe. Na live já foi ventilado alguma coisa, mas nenhuma coisa concreta. Até porque muita gente considera o videogame inimigo de outras mídias, né? Então, a partir do momento que você vai ler uma história em quadrinhos na televisão através do videogame, acaba a inimizade. É claro. É, só para entender um pouco melhor disso. Então, vocês desenvolveram um leitor específico para as HQs do Zap HQ, é isso que você disse? É um leitor específico? Sim, exatamente isso. Emílio, falando ainda sobre essa forma de publicação, você é o principal roteirista das HQs do Zap, né? Qual é a tua preferência de publicação? Você tem alguma preferência de publicar num mix todas elas, publicar separadamente, como minissérie e tal, desses possíveis formatos? Você acha que ficaria melhor as histórias em um determinado tipo de formato? Eu não tenho uma preferência real, uma preferência assim, tipo, você me perguntar, isso que você tá me perguntando, qual é o formato que você mais gosta pra lançar? Eu não tenho porque tudo depende de momento. Por exemplo, os artistas do Zap HQ, eles trabalham todos pro mercado americano. Eles fazem no tempo de folga deles, o que faz que a produção das artes demore um pouco. Nós estamos num momento desse, de que as coisas vão devagar por causa disso. Vamos supor que aconteça alguma coisa que faça o Zap HQ estourar, eu não sei. Vamos supor, vamos brincar com o sonho da coisa. Se isso acontecer, vai ter dinheiro suficiente para pagar esses caras, de uma forma bem legal. E, meu, tendo dinheiro pra pagar de uma forma justa, pra que eles precisam desenhar pra lá? Alguns deles já me confidenciaram que se eles receberem o mesmo aqui que eles recebem lá fora, eles não precisam desenhar lá pra fora, eles desenham aqui. Com dinheiro, obviamente, favoreceria uma produção mensal. Mas como não é o momento, tá pendendo mais pra encadernado ou minissérie, enfim. Pode ser claro. Que comece de forma encadernada e depois, se o negócio explodir, vire uma mensal, é a questão do momento. O Zap HQ, o universo do Zap HQ, ele é fechado. São quatro séries que se passam no mesmo universo. Pode ser que a gente faça uma única revista com as quatro pra acompanhar o universo inteiro de heróis. Você só precisa comprar uma única revista. Eu acho um formato esse bem interessante pra um formato mensal. É uma característica muito nossa essa de você acompanhar uma revista e ter várias histórias diferentes, né? Eu acompanho por história, sei lá, X, o Leandro por história Y, o Léo pra ver as mulheres peladas e o Emílio pra ver matéria no final. É muito brasileiro isso, é muito cultural, assim, nesse mercado de quadrinhos. É como o brasileiro tá acostumado a acompanhar super-heróis, né? É um formato de mix. Mas aí, Emílio, assim, é diferente você lançar uma revista mensal do Homem-Aranha, do Batman, Super-Homem, X-Men, que já tem um público que espera aquilo, né? Do que lançar uma revista mensal de personagens novos. Tanto a Marvel e a DC já sofrem com isso, às vezes é uma revista nova, eles encaram mais como uma minissérie, porque não sabe se vai dar certo. E o mercado brasileiro já tem meio que aquela maldição do número 1, né? O quadrinista brasileiro, quando lança a revista número 2, ele já solta fogos. Champanhe, porque pelo menos passou do primeiro. De repente, uma revista mensal é um risco, né? Porque devido a problemas financeiros, você não sabe qual o alcance das vendas da revista antes de dela lançar. Então, você não sabe se vai ter muita continuidade. Vai ter grana pra soltar a história toda. De repente, um encadernado, a história toda vai ser publicada. Tem várias coisas que eu posso falar a respeito disso. E a primeira é o seguinte: uma vez eu tava conversando com o Marcelo Cassaro, o roteirista do Role Avenger, e vocês devem lembrar que o Role Avenger foi uma revista que durou muito. O Role Avenger, ele conseguiu publicar a série toda, que foram mais de 50 números, se eu não tô enganado. Eu tinha uma teoria de por que Role Avenger deu certo. E essa teoria ficava matutando na minha cabeça, matutando, até que eu conversei com o Cassaro e eu perguntei. E a resposta dele foi exatamente o que eu tinha na cabeça. Devido a essas tentativas de lançar revistas e não passar do segundo número, criou-se no leitor brasileiro uma desconfiança com o material. E esse lance de mal passar da primeira edição tem a ver com mau planejamento editorial. De, tipo, por exemplo, não ter várias edições já feitas antes de lançar a primeira. Ah, lançava uma e quando lançou os caras estavam fazendo a segunda e dava algum pepino de dinheiro, não pagava um desenhista, dava algum imbróglio editorial que aí ferrava e parava na segunda ou na terceira. O lance foi o seguinte: o Role Avenger foi uma aposta da editora, eu não lembro qual editora que publicou o Role Avenger, não lembro se foi a Trama, né? Foi a Trama, então. Foi uma aposta da Trama que foi o seguinte: um dos objetivos do Cassaro e do resto do pessoal da Role Avenger era justamente tentar mostrar que era possível quebrar essa desconfiança. Nos primeiros 2 anos de revista, a revista deu prejuízo. Foi prejuízo total. Só que, depois desses 2 anos, a revista começou a vender que nem água. E não só vender a revista daquele mês que estava rolando depois de 2 anos, mas começaram a também vender muitas antigas. Qual foi o grande acerto do Cassaro? Lançou Role Avenger 1, beleza. Lançou 2, lançou 3, lançou 4. Prejuízo continuando. Lançou 5, lançou 6. Chegou uma hora que o pessoal olhou e falou: caramba, velho, número 24, 25, meu, tá durando, né? Pô, se tá durando, alguma coisa de legal deve ter essa revista, vou comprar. Aí o pessoal comprava ali e falou: pô, o negócio é bom, e corria atrás dos números anteriores. Então, durante 2 anos, eles comeram o pão que o diabo amassou pra manter a revista. E eles se deram bem, por quê? Porque eles era acabar com a desconfiança da coisa toda, né? Do brasileiro ser desconfiado com a revista. E depois, no final, nos últimos números do Role Avenger, quando o Role Avenger teve seu final, acabou, foi sucesso total, financeiro, de crítica, de tudo. É aquela coisa de você ter um pouco de culhão pra encarar os problemas editoriais, os problemas dos quadrinhos no Brasil. O Maurício mesmo me falou que falta gente corajosa pra, sabe, encarar de frente, bater de frente com esses problemas do mercado editorial. Sobre o Role Avenger, só pra consertar uma informação, foram 42 edições. Então bota o jumento lá na frente. Ó, você teve que consertar a informação. Vocês chutaram aí 60 e poucas edições. Isso. O Role Avenger, ele foi tão bem sucedido de que, olha, durou bastante, que fica no inconsciente das pessoas que teve mais. Eu tinha na minha cabeça que eram mais do que 50, não sei porquê. Mas é aquele negócio. É, Role Avenger, se não me engano, teve uns 4 ou 5 especiais, teve a edição remix, assim. O que, na verdade, o que chegou-se à conclusão é que é o seguinte, né? Foi meio que tipo, pô, se tá durando tanto, vamos ver que bicho tem. É aquela famosa modinha, né? Fulano vê, todo mundo vê, é um puxa o outro e assim aumenta a venda. É, mas isso fã de quadrinhos, isso, uma crítica que eu faço ao fã de quadrinhos brasileiro atual, eu sei que tem uma série de justificativas para agir dessa forma, as editoras às vezes não levam à frente os títulos que você começa a comprar e etc e tal, mas eu parto sempre do princípio de que se eu quero que uma série continue, eu compro o primeiro número dela. E vou comprar os seguintes, e vou comprando enquanto eu quiser ler aquilo, né? Porque assim, eu vejo uma porrada de gente que quer ver as séries, mas ah não, vou começar a comprar só quando tiver no número 12. Pô, aí muitas vezes nem todo mundo tem a coragem que o Cassaro teve de continuar bancando aí a publicação, esperando justamente acontecer isso, que as pessoas vissem que era um título já consolidado e começassem a comprar. Muita gente, na maior parte das empresas, eu imagino que o produto não tá dando certo, não tá tendo público, vamos cancelar e tal. Então eu acho que o público brasileiro também, que reclama tanto às vezes que não tem uma publicação diferenciada, que não tem algo nosso em bancas, ou que de repente reclama que uma editora não publica um determinado título que queria ler, acho que ele tem que mudar um pouco essa postura também, né, cara? De, eu sei, como eu falei, que tem uma porrada de justificativas pra agir desse jeito, mas acaba que ele mesmo sai perdendo. Cara, mas é aí que tá, aí você volta na alma do brasileiro, né, cara? O que, que é mais fácil, você fazer alguma coisa a respeito ou você reclamar? Não, eu não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje muito. É, pois é. Eu tava conversando com o editor Maurício Muniz da Gala Editora, e ele tava falando que além de ter essa coisa de fazer parte da cultura do brasileiro, também tem o fato que na era da internet, todo mundo quer a coisa pra ontem, cara. Então, assim, aquele negócio, lançou um, não fez sucesso, os caras já limam, cara. Quer dizer, tipo, isso prejudica muito, cara, essa coisa de tudo ao mesmo tempo agora, né? Desse imediatismo. E não é toda editora que tem cacife, né? Tem dinheiro pra bancar isso, cara. Não é que olha um projeto e fala, eu acho que eu vou tentar. Mas será que isso aí não é uma falha, inclusive, do cara que ele apresenta o projeto pra editora? Porque você tem que apresentar um projeto e deixar ele amarrado de tal forma que tenha pelo menos uma base de, sei lá, de 6 números, 8 números, que o cara tenha isso pronto e que tenha uma garantia que isso vai ser publicado. Isso cai justamente na coisa de, assim, como apresentar um projeto numa editora. E aqui no Brasil é um caos. Nos Estados Unidos, todas as editoras seguem um único padrão de apresentação. Por quê? Porque se a equipe de quadrinhos, os quadrinistas, querem apresentar projeto com uma editora X e ela não quiser, ele pode pegar essa mesma apresentação e apresentar para Y, Z, N, W. Quer dizer, aqui no Brasil não. Cada editora e editor gosta de que o projeto chegue na mão deles de uma forma. Você apresenta para Abril, do jeito que Abril gosta. Aí Abril fala, ah, não, não quero, não tá interessado. Aí você vai ter que voltar, refazer as coisas do jeito que a Panini gosta ou pro jeito que a Gal gosta, pro jeito que a HQM gosta. Quer dizer, isso desmotiva muito, então falta essa unificação. Existe uma falta de comunicação numa área que, pasmem, é de comunicação. Falta uma comunicação entre editores, entre eles mesmos, uma falta de comunicação dos editores com os quadrinistas, dos quadrinistas com os editores, dos editores com os leitores. Falta uma comunicação de todo mundo. Emílio, você falou aí um pouco dos artistas do Zap, né? A gente tá falando aqui sobre já ter a equipe completa, de apresentar o projeto com tudo. Vamos apresentar também a equipe do Zap pra quem estiver ouvindo. Quem são os nomes que você já pode dizer, né? Eu sei que tem alguns que você mantém em segredo aí, mas quais são os nomes que você já pode apresentar? Falar um pouco de como é que foi encontrar com essas pessoas, contar um pouco da história desse contato que você teve aí com eles. Como é que você convenceu eles aí a entrar no projeto? Tá, pode falar da história da arma, não? Antes de partir para os artistas, uma característica do Zap HQ é que nós não estamos pensando só na parte criativa. A gente está fazendo um setor administrativo. Então eu estou como editor-chefe e principal roteirista. Nós temos um coordenador de marketing, assessor de imprensa, que é o Renan Martins Frade, que é o redator do site Judão. Então a parte de divulgação e assessoria de imprensa é ele que cuida. E continuando no setor administrativo, como designer, eu tenho Silas Bailão, ele é formado em publicidade pela UMESP, e ele já trabalha com ilustração, identidade visual, publicidade e tal, já tem 5 anos, e atualmente ele tá atuando como roteirista e assistente de direção em uma produtora de cinema. Os logotipos de anarquia, os bandeirantes tal, o logotipo dos títulos, a identidade visual daquilo que a gente quer alcançar, o visual do site oficial, que por enquanto a gente só tem o blog, né, que é só para ter alguma coisa para poder ir colocando as informações, a gente vai ter o site oficial, o visual do site oficial é ele que está desenvolvendo. E na parte de programação nós temos o Homero de Almeida, ele também é, além de programador, ele é redator do site nerd Delfos, a URL é delfos.jor.br, Delfos com F, né, porque o editor-chefe do site já me falou que já escreveram com PH, já escreveram de todas as formas possível. E ele é bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal de Itajubá. Então a parte de programação todinha do site fica por conta dele. Nós temos um outro programador, que é o Armando Schiavon Dias, e ele é a grande cabeça do portal RPG Online. O leitor do Zap HQ foi desenvolvido por ele. Na parte de revisão e tradução de texto, porque é o objetivo do Zap HQ ir para inglês, espanhol, italiano, francês, é a Andrea Sanaishikawa. Ela é tradutora mesmo, ela é formada no Mackenzie, em São Paulo, em letras. Ela trabalha atualmente para Biro Translations e já trabalhou para várias outras empresas de tradução. E ela que traduzia roteiros de histórias em quadrinhos para Glasshouse Graphics, né? Agência de agenciamento de talentos de quadrinhos. Leva desenhistas lá para fora. Saindo agora da parte administrativa, vamos para a parte criativa, vamos para a equipe da Anarquia, né? Equipe da Anarquia tem dois roteiristas, que sou eu e o Carlos Eduardo Corrales. O Corrales, ele é o editor-chefe do Dell. E como a Anarquia é um tipo de história assim altamente política, um teor muito político, eu queria alguém para escrever comigo. Eu não queria escrever sozinho, eu queria alguém que funcionasse como contraponto, que assim, fosse alguém que em certos aspectos políticos concordasse comigo e com outros discordasse e pudesse bater de frente comigo para a gente poder fazer a melhor crítica política possível na revista da Anarquia. E foi vendo os textos políticos dele no Delfos que eu chamei ele. Ele fez um curso de roteiro comigo, ele adorou a ideia e ele é o roteirista junto comigo da Anarquia, né? Nos desenhos, temos aí o Felipe Watanabe, ele é professor da Quanta Academia de Artes, e o traço dele é simplesmente insano. Fazendo arte final do Felipe, eu tenho o Carlos Eduardo Ferreira, e ele é professor da Escola Oficina de Artes, no ABC, e como arte finalista ele já trabalhou para DC Comics, Marvel Comics, Aranim Media Factories e a Sea Lion Books. Fazendo as cores, tem o Salvatore Ayala, né? O cara é um monstro da coloração, um cara veteraníssimo, o cara tem 47 anos, e ele, na Kenzer & Company, ele já fez Dungeons & Dragons, pela Image ele já fez Imaginaries. No Cosmos, nós temos aí, eu no roteiro, e nos desenhos tem o Geraldo Borges, e ele trabalha pra DC Comics, ele fez Legião de Super-Heróis, fez o GLA Arsenal, fez Mulher Maravilha e Rebels. Ele também desenhou pra Marvel fazendo Nova. Na arte final, temos o Denis Freitas, e ele fez um trabalho finalizando o RB Silva na minissérie Vision Machine, escrita pelo Greg Peck. Muito boa, tá? Por sinal, e de graça na internet. Não tem desculpa de não conhecer isso, porque isso é muito bom. E ele também foi arte finalista da Action Comics. Nas cores, temos o Matheus Lopes, ele tem só 19 anos, ele não tá trabalhando ainda pro mercado americano, mas ele não deve nada pros gringos. Ele que coloriu aquela imagem que tem no blog do Zap, do Cosmos? Sim, foi ele. Pô, aquela imagem tá muito boa, cara. Eu ia falar o desenho do Geraldo e essas cores aí. Pô, tá muito bom, cara. Ele é autodidata e só tem 19 anos. No Os Bandeirantes, sou eu escrevendo de novo sozinho. O desenhista é o Hélio de Oliveira. E ele é formado em Educação Artística pela FESB. E ele ministra várias oficinas em escolas municipais. E ele é ex-aluno da Quanta. E o desenho dele lembra muito o Brian Hitch. Arte finalizando ele, tá o mesmo arte finalista da Anarquia. No Arcanos, que é o último título do Zap HQ, também tem dois roteiristas. Eu e um outro ex-aluno meu, que é o Alexandre Dias. Eu vi nele, assim, um talento pra roteiro, assim, absurdo. Parece que a coisa é nada. E ele tem um plus, assim, que eu coloquei ele no título místico do Zap HQ, porque ele é meio assim, ele é pesquisador, ele é estudioso, ele mexe com essas coisas de ocultismo, assim, ele estuda vertentes de magia, de teologia, de religião, né, essas coisas todas. Ele tem um conhecimento muito grande nisso. O desenhista é o Jack Herbert, ele é agenciado pela Art Comics e ele, há 3 anos, ele desenha pra Dynamite Entertainment, e atualmente ele está fazendo a série Kirby Gênesis, do lado de ninguém menos do que Alex Ross, convidado pelo próprio. Na arte final do Jack, vai estar o JP Meyer, ele também é agenciado pela Art Comics, e ele tem trabalhado em várias séries, né? Ele trabalhou no Tornado Vermelho pra DC, ele arte finalizou o Ed Barrows na passagem dele do Super-Homem, ele tem um trabalho bem preciso, ele é um cara, assim, fenomenal. E nas cores tá o Marcelo Maiolo, que ele é formado em publicidade e propaganda na Metodista de Piracicaba, e ele já coloriu revista revistas pela Dynamite, onde ele fez Athena, Red Sonja e Vampirella. E na DC Comics ele fez Superman, Wonder Girl e Jovens Titãs. E atualmente ele é colorista de dois títulos dos Novos 52 da DC. Ele tá colorindo o iVampire e ele tá colorindo Demon Knights. A equipe do Demon Knights inteira é brasileira, né? Desenhista, finalista e colorista. Tirando os bandeirantes que não tem colorista, eu ainda tô procurando, o resto já tá tudo fechado. E você tem a Cintia França, que ela faz capas e ela vai fazer algumas das capas e imagens de divulgação da anarquia. E basicamente a equipe do ZPHQ é essa. E como é que foi pra convencer essa galera aí a entrar no projeto, Emílio? Tem alguma história? Se ofereceu $1 milhão lá na frente? Como é que foi isso daí? A história que tem por trás de, tipo, como é que eu fiz pra convencer esse povo é que eu mandei um e-mail gigantesco pra cada um deles, dizendo que o conteúdo do e-mail era muito sigiloso, o conteúdo do e-mail era bem top secret, assim, e eu colocava tudo acerca do ZPHQ nesse e-mail, todos os detalhes, desde como era cada série, como é que planejava publicar, tipo, as ideias de publicação impressa e digital, qual era o direcionamento do ZPHQ, eu coloquei simplesmente tudo. Cara, deve ter dado umas 11 páginas de Word. Mas eu já avisava no começo do e-mail, eu sei que é muita coisa, mas vale a pena. De recusa, só teve uma pessoa que recusou participar, o resto tudo falou, putz, na hora, que foi a Adriana Mello, porque ela, assim, ela queria muito fazer o Arcanos, que era pra onde eu tava convidando ela, só que ela tinha acabado de começar a revista do DC Universe Online, aquela história em quadrinhos baseada no game, né? E a revista é semanal, em prazo dela é absurdamente insano. Então, por questões de prazo, ela não tinha condição nenhuma de participar do Arcanos. Mas foi a única recusa que eu tive. De resto, o pessoal me parabenizou, o pessoal curtiu os nomes que já estavam, porque eu já, conforme o pessoal ia entrando, eu já falava quem que já tava. A Adriana Mello mesmo falou que ela recebe várias propostas e a minha foi a disparada melhor, que ela ficou com muita dó no coração de não poder participar, mas basicamente isso, eu abri as cartas na mesa e se alguém recusasse, tipo, pelo amor de Deus, isso aqui é top secret. E a Adriana Mello, eu acredito que não falou pra ninguém. O pessoal tá sabendo agora pelo Quadrincast. Muitas coisas do conteúdo do e-mail já estamos conversando aqui. Uma coisa que a gente falou no Quadrincast 7, que a gente teve aqui conversando com o Eduardo Spohr, foi de que toda uma pesquisa, tudo que você possa fazer para embasar uma história, no final das contas não tem muito sentido se você não tiver bons personagens para contar essa história. E então vamos falar agora sobre os personagens do ZPHQ, sobre essas séries que a gente já citou os nomes aqui. Vamos apresentar aí para quem não conhece ainda exatamente sobre o que, que se trata, o que, que você pode falar, né, de cada uma delas aí para o ouvinte ter uma noção do que é o ZPHQ, do que é a proposta. Eu concordo plenamente com o Eduardo Spohr quanto ao lance da relação pesquisa-personagens, só que no caso do ZPHQ, a criação dos personagens teve a ver muito com a pesquisa que eu tive que fazer, com aquela pesquisa toda de 2002 a 2008, porque eu queria encontrar o tipo de personagem que facilitasse, que, tipo assim, fosse mais crível numa história em quadrinho do super-herói nacional e ao mesmo tempo pudesse contar qualquer tipo de história, aventura, ficção, comédia, terror, suspense, que, tipo assim, os roteiristas tivessem a liberdade de poder contar qualquer tipo de história para poder agradar o maior número de pessoas. Tirando a Anarquia, que eu já tinha a base dela em 96, e eu fui aprimorando, fui lapidando, o resto surgiu depois da pesquisa. E eu costumo dizer que a maior arma de qualquer roteirista, qualquer escritor, é a pesquisa. E, baseado naquelas pesquisas que eu fiz, eu vi que eu tinha que ter 4 títulos, que uma seria um justiceiro, um vigilante urbano básico, que aí entraria a Anarquia, um super-herói clássico, que aí entraria o Cosmos, um grupo de heróis, porque todo selo editora tem um grupo de heróis, que puxa também um pouco pra ficção, e um título místico, que aí no caso seria o Arcanos. Então eu posso contar qualquer tipo de história com essas 4 séries. Eu posso fazer ameaças tecnológicas na parte de ficção, ameaças urbanas na parte de policial suspense, e ameaças místicas na série baseada em ocultismo. E no caso de Anarquia, ela surgiu primeiramente da minha indignação com o comportamento que o brasileiro tem diante da corrupção. Então, assim, a Anarquia, o modo dela agir não é que nem aquele vigilante urbano clássico, que ele vai, investiga o caso, prende o bandido, manda o bandido pra polícia, a polícia prende, agradece, aquela coisa toda. Não, ela investiga, colhe as provas e usa a mídia pra jogar os podres de todo mundo no ventilador. Só que ela joga de uma maneira que ela provoca não só os políticos corruptos, os empresários corruptos, o poder corrupto. Ela provoca a população. É uma coisa meio Vão dizer que é um misto de Batman com o V de Vingança? Poderia ser. É uma mistura de Batman, V de Vingança, Demolidor. Então tem muito de Capitão Nascimento, tem muito de Batman, tem muito de Demolidor e do V. E a Anarquia, ela é a Adriana de Oliveira Katsumoto. Ela é uma brasileira descendente de japoneses. Quando eu fiz o blog do Zap HQ e comecei a mostrar algumas coisas, eu recebi algumas críticas de que não tem cara de personagem brasileira. Mas, pô, o Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão, cara. O que tem de japonês, de descendente brasileiro, descendente japonês aqui, não tá no gibi. E eu queria que ela fosse, visualmente falando, eu queria que ela fosse alguém que não lembrasse outras personagens. Que você olhasse pra ela e, beleza, ela tivesse um quê de singular, que fosse algo único. Aí eu comecei a olhar as heroínas e, loira tem um monte. Ruiva tem um monte, morena tem um monte, negra não tem tanto quanto as outras, mas tem um número considerável. Eu falei, eu vou pegar uma oriental, e no Brasil pode por causa da colônia japonesa. Tem poucas as heroínas orientais. Se for pegar, vai puxar metade é ninja, né? Só lembro agora da Katana, que tá no Birds of Prey agora, depois de reboot. Mas só essa. Katana é Psylocke. É Psylocke, que era inglesa, né? Virou, exato. Mas eu duvido que quem pense é personagem oriental. Quem não pense primeiro que vier na cabeça é Electra. Pois é. Que é grega. Mas todo mundo desenha como oriental. Exatamente. Ninguém lembra que ela é grega. Aí, a Adriana é uma jovem que ela teve sua vida manipulada pelas autoridades. A vida dela nunca foi dela. E quando ela descobre isso, ela quer ter o controle da vida dela. Ela quer quebrar isso. Só que ela vê que a vida dela, por mais que ela retome, ela não vai ser deixada em paz. E contra as autoridades, revelar o podre de todo mundo é a maneira dela dar o troco. Ela, manter o pessoal afastado, não mexe comigo que eu ferro a tua vida. Basicamente, Anarquia é isso. As outras séries. Cosmos é mais pro lado da ficção científica, como você falou, né? O que você pode falar sobre elas aí pra gente? Cosmos é o seguinte. Um dos meus personagens preferidos nos quadrinhos sempre foi o Super-Homem. Só que tem alguns aspectos do Super-Homem que eu não curto. Um deles é o fato de que ele chega e fala: aí, pessoal, olha, eu sou um alienígena, eu vim de Krypton, eu tô aqui pra ajudar vocês. E, um alienígena apareceu, confirmou a existência de que existe vida inteligente fora da Terra, e não muda a religião, não muda a economia, não muda a base de todas as características da nossa sociedade. É nessa veia que eu quero pegar, criticar certos aspectos da sociedade humana, o que é a humanidade, através da mera existência do cosmos, e também, principalmente, pela maneira como ele vai acabar agindo com a gente. Outro aspecto que eu não curto no Super-Homem é o fato dele ser exatamente igual a gente. Como disse uma vez um colega meu, ele falou assim: cara, o Super-Homem, ele é um alienígena, ele tinha que ter alguma coisa de diferente, nem que fosse um p no meio da testa. Eu parei pra pensar e falei, O Cosmos não tem um p no meio da testa, não, será? Não. Ah, tá. Não. Aí ele teria que usar, em vez de cueca por fora das calças, ele usar uma cueca na cabeça, né? Então, o que acontece? O Cosmos, ele é um híbrido, tá? De humano e alienígena. Ele nasceu na Terra. Os alienígenas tipo Grey, aqueles cinzas cabeçudos, sequestraram uma mulher, fizeram inseminação artificial, manipularam a gestação para que fosse um híbrido. Eu parti do princípio que os alienígenas, em um determinado momento, pararam e pensaram: vamos ver o que acontece se um híbrido crescer na Terra e não no nosso planeta? E eles deixaram acontecer. Então, ele foi uma criança que ele foi criado no porão de casa, num porão secreto. Ele foi criado pelos pais, então ele foi, ele aprendeu português, matemática, tudo. Ele foi educado pelos pais. E pelo fato dele ser diferente, ele tem 3 dedos nas mãos e nos pés. Ele tem uma pele albina, cabelo também típico de albino, globos oculares completamente negros. Por ele ter uma aparência assustadora, ele não podia simplesmente interagir com mais ninguém. Só que chegou um momento que não tinha como. Ele queria conhecer outras pessoas, ele queria interagir com outras pessoas, ele não queria viver numa prisão pra sempre. E é óbvio, como vocês já devem ter visto pela imagem, que ele se revela. E aí o mundo inteiro, religião, economia, a identidade do ser humano, ela vai sofrer alterações, algumas pra bem, outras pra mal. Eu vou, falar das coisas boas e ruins da humanidade através da figura do Cosmos. Então, basicamente, o Cosmos, ele fala disso. O outro projeto que aí, esse eu acho que tá numa pegada muito mais de super-herói, né? Que é o Bandeirante, não é isso? O que que você fala sobre essa série pra gente, Emílio? No caso dos Bandeirantes, primeiro tinha aquela necessidade que eu falei de que todo selo, toda editora tem aquele grupo, né? De personagem junto. Fazendo no meio das minhas pesquisas, um dos livros que eu li foi um livro chamado O Relatório da CIA, O Mundo em 2020. Que é um relatório de fato da agência de espionagem americana que vazou. Então, pra quem tá escutando a gente não sabe, não conhece o livro, ele mostra quatro possíveis cenários de como o mundo será em 2020. Segundo a CIA, todas elas, o Brasil é uma das grandes superpotências, em maior ou menor grau. E uma das características que, não só nesse livro, mas em outras fontes que eu pesquisei, é realidade, eu fiquei ciente do fato, é de que o Brasil é o país com a maior reserva energética do mundo e é o único país que tem todo e qualquer tipo de energia no mundo. Então, há uma preocupação enorme das outras potências na parte de energia em relação ao Brasil, né, de extrair, sendo cliente ou não, né, de negócios ou pela força, de ter acesso a essa reserva energética. Então, os Bandeirantes, ele nasceu assim na necessidade do governo de se preparar para isso. E eles não tinham como, o Brasil não tinha como se defender, por causa do sucateamento das Forças Armadas, aquela coisa toda, né? Até que, em 1996, ocorreu um fato. Uma nave alienígena caiu no Brasil, em Varginha. Os americanos vieram pro Brasil e exigiram os alienígenas e a nave. Só que no universo do ZAP-HQ, o governo brasileiro mascarou os números. Tipo, quantos alienígenas vocês pegaram mortos e vivos? Ah, a gente pegou dois, vai, quando na verdade pegaram quatro. Fica com a nave aí. Então eles mascararam os números, os dados, e os americanos levaram, achando que levaram tudo. E dois alienígenas vivos ficaram presos no Brasil. Então os alienígenas longe da tecnologia deles, não tinha muito o que fazer, eles não conseguiam fugir. E eles começaram, para passar o tempo, a ajudar os cientistas brasileiros a desenvolver alguns projetos. As primeiras tentativas foram com coisas mecânicas. Então eles pegaram um morador de rua, deficiente, sem um braço, sem duas pernas, sem perspectiva de vida nenhuma, pedindo dinheiro na rua. Eles pegaram esse morador de rua e tornaram ele um ciborgue. Os alienígenas começaram a misturar a tecnologia terrestre com o que eles tinham de conhecimento tecnológico para tornar esse personagem uma espécie de ciborgue. Esse foi o primeiro experimento, de fato, para começar a criar uma força para manter os estrangeiros de fora. E com o tempo eles começaram a fazer experiências genéticas. Então eles pegaram dois voluntários das Forças Especiais do Exército. Um deles desenvolveu uma capacidade natural de mira e o outro, ele pegou a parte da eletricidade que a gente tem no nosso corpo e ampliou a décima potência. Então ele mexe com a energia elétrica. Teve um que ele também é um híbrido, uma mistura de ET de Varginha com humano, e ele foi criado em laboratório. E até que eles acertassem, demorou. Então, no tempo que começa a correr as histórias do Bandeirantes, esse personagem ele só tem 6 anos de idade. Então ele é uma criança que tem um corpo super poderoso, uma espécie de tanque de guerra humano. Então eles foram fazendo uma série de experimentos, tem outros personagens ainda, mas eles foram fazendo uma série de experimentos que é pra ajudar o Brasil a criar uma força que mantenha os estrangeiros do lado de fora, mas também lide com os problemas internos. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Todos os projetos que tu tá apresentando, todos eles têm muito pé no chão. É sempre baseado em alguma coisa da nossa realidade, reflete alguma coisa. Isso é resultado da tua pesquisa? Você acha que o leitor brasileiro quer ver isso ou ele, tipo, espera isso num acontecimento? O que acontece é o seguinte: como eu cheguei a falar no começo, toda a sociedade, de acordo com Joseph Campbell, precisa de heróis em maior ou menor grau. O tipo de herói que surge depende das características de cada sociedade. Quando você tem um grande histórico de conflitos externos, conflitos com outros países, é normal que aconteça do povo olhar para algumas pessoas e ver figuras heróicas. Então, os Estados Unidos, que, eu acho que eles não passaram em paz um minuto, eles têm um histórico muito grande de figuras heróicas. Facilita para eles estar culturalmente inserido na sociedade deles, né? Então, assim, essa coisa de ver de forma mais escrachada, dos Vingadores ter uma sede no meio de Nova York, fica mais fácil deles absorver. O que eu notei é que existe um padrão aí em todas as... Fora o Cosmos, que é, a história dele é justamente sobre essa saída dele pro mundo, todos eles são projetos secretos, conspirações. É o Tom que você quis escolher? Ou é assim, a pergunta, na verdade, é o Tom que você determinou que ia ter o universo, ou você, tipo, observou isso, já que você conversou com tanta gente, que isso seria mais ou menos a cara do herói brasileiro? Então, eu acho que, de acordo com a pesquisa, com as conversas, as fontes de informações, livros, etc e tal, essa seria a cara do herói brasileiro. Só pra gente não esquecer de falar do outro título, né, o que a gente deixou por último aqui, mas não menos importante, que é o que envolve um pouco mais o lado místico, né, que você falou. É o Arcanos. Isso. Eu fui criando, eu tinha a Anarquia, aí eu criei o Cosmos e criei os Bandeirantes. Aí eu tinha que ter alguma coisa mística. E eu comecei a pesquisar um monte de coisas, séries de TV, filmes, desenhos, gibis, pra não fazer nada parecido. Queria fugir o máximo possível. E eu comecei a ver nas pesquisas que era possível fazer alguma coisa mística aqui, porque o Brasil também é o país com o maior número de sincretismo no mundo. Quer dizer, misturas de religiões, religiões pagãs, de povos pré-colombianos, dos índios, de um monte de diferentes lugares, tem muita coisa aqui no Brasil. Um pensamento que eu tive é, analisando a sociedade, estudando muita teoria da comunicação e analisando a sociedade, a nossa sociedade como ela é, se você for ver, o mundo realmente é um caos absurdo. Se ele já é um caos do jeito que é, com as coisas que as pessoas são possíveis de fazer hoje em seu alcance, imagina se a magia fosse liberada, se todo mundo soubesse fazer magia. Imagina o caos que ia ser. Então eu vi que eu tinha que criar alguém que policia a magia no mundo. A magia não deve ser espalhada. Então existem organizações de bruxos e magos, cada um com seus objetivos e tal, mas em comum de que a magia deve ser secreta. E existe um cargo, assim, chamado Arcanos. Arcanos é um cargo, que ele é ocupado por um bruxo, um mago, que tem em sua gênese, sua criação, ele tem um pouco da criação primordial do universo nele. Então, assim, ele seria uma pessoa que faria magia com muito mais competência do que uma pessoa comum que aprende magia. Então, de tempos em tempos, a cada geração, surge um mago que é aquele que tem a capacidade de ocupar o cargo de Arcanos. E o Arcanos é o cara que policia a magia. Então ele mantém demônios lá no inferno, ele mantém entidades em sua dimensão natal, não deixa vir pra cá. Se alguém cometer algum crime usando magia, ele que investiga e vai atrás do culpado. Então ele fica entre um meio termo entre o realismo do John Constantine e a fantasia do Doutor Estranho. Basicamente o Arcanos é isso, ele é um policial da magia, ele seria uma mistura de Lanterna Verde com MIB, só que ao invés de ciência alienígena, ele é do ocultismo. E uma coisa que acho que é a dúvida, né, de quem acompanhou o Quadrincast até agora, esses títulos são, você já disse isso no início, mas eles são interligados, né? É, vai ter aparições de um no título do outro? Como é que funciona essa interligação? Sim e não. Qual é o lance? Existem algumas práticas editoriais que ajudam a prejudicar o mercado de quadrinhos, tá? E tem algumas regras que eu estabeleci pros roteiristas do ZapHQ, incluindo eu mesmo, que tem algumas coisas que a gente não vai fazer. Por exemplo, a gente não vai matar um personagem pra ressuscitar ele depois. Morreu, morreu. E o que acontece? Se alguém morrer e voltar, você vai ver edições lá atrás, todas as pistas de que, na verdade, o personagem não morreu, ele apenas forjou sua morte e ficou escondido. Ou seja, se a gente, entre aspas, matar alguém, a gente já vai fazer isso já pensada a maneira de como fazer o personagem voltar. Mas se você pegar e um personagem morreu, e você, por mais que você releia as edições anteriores, você não acha nenhuma pista, nenhum indicativo de que ele possa voltar, realmente esse personagem morreu. Não vai voltar, simples assim. Isso valendo pros principais, pros grandes mesmo, não vai ter aquela regra, você pode matar o Jimmy Olsen, você não pode matar o Super-Homem. Então a morte vai ser bem incrível no universo dos HQ, bem assim, vai ter um poder muito grande, não vai ser a morte do universo Marvel, que é o ser mais incompetente do universo. Isso também serve, essas regras, esse conjunto de regras também serve pra interligação dos títulos. Um, os personagens só vão se cruzar se houver necessidade roteirística, se o caminho de um personagem estiver indo pra um caminho X e o do outro personagem estiver naquele momento indo para aquele mesmo caminho. Então não vai ter como eles vão se cruzar. Porém, o lance é, eu quero fazer com que cada título se desenvolva separadamente, você crie sua mitologia separadamente, como era antigamente no quadrinho americano. Eu quero que cada mitologia cresça, ganhe vida própria, para depois pensar se realmente tiver que cruzar roteiristicamente, fazer o cruzamento dos personagens. E sempre por necessidade. O lance do Zapega aqui é respeitar o leitor. Não vamos ficar pensando na parte de, tipo, vamos tirar dinheiro do leitor. Não. Emílio, queria te agradecer muito novamente por estar se dispondo a vir aqui conversar com a gente, a participar do Quadrincast. Cara, eu que agradeço. A gente sabe que, porra, tu tá aí com os teus projetos, trabalhando pra caramba. Quem acompanha o teu Twitter viu, você participou do FIC aí. A gente acompanhou aqui todo o teu trabalho, teus contatos lá no FIC. Por isso mesmo, a gente valoriza o tempo aí que você dedicou. Obrigadão mesmo, Emílio. Isso aí. Ah, cara, eu que agradeço, sério. E ia te pedir primeiro pra falar novamente ao pessoal, quem quiser mais informações sobre o Zap, passa o endereço do site, né? E uma palavra, se você tiver algumas dicas ou alguma coisa que você tenha, sei, alguma palavra de incentivo que você tenha a dar pra alguém que esteja começando nesse mercado aí de quadrinhos no Brasil, seja roteirista, desenhista, colorista, etc. É, o endereço do blog é zaphq.wordpress.com. Sobre, assim, incentivo, é aquilo que o Sidney Guzman falou, cara. Quem não tá de mimimi, tá produzindo. E produzindo você aparece. Produzindo, você comete erros, mas esses erros te mostram onde você tá, onde você tem que mexer para acertar cada vez mais. Esses erros te ajudam a evoluir. Então você não pode ter medo de errar, você não pode ter medo de dar, de tipo assim, você tem que deixar de ser pedra e virar vidraça. E ter consciência disso. Não tem incentivo melhor que esse. Pois é, não tem mais o que fazer. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar, né? Então tá aí, exemplos de produção nacional não faltaram nesse Quadrincast. A gente falou sobre a HQ do Otávio Aragão, a gente falou sobre o Zap, o projeto Zap HQ do Emílio Barassal, e que isso sirva de incentivo para cada um de vocês. E quem quiser conversar mais sobre isso, manda e-mail pra gente, diz aí o que vocês acharam, lembrando novamente, o nosso e-mail é quadrincast@quadrim.com.br ou pode deixar um comentário aí no nosso post. Valeu, galera!